Rádio Capinzal, a verdadeira rádio da comunidade. ZYJ803, 1540 kHz, Rádio Capinzal, Santa Catarina. Rádio Capinzal AM. A boa vida, o amor à vida, viva a vida, a bolsa ou a vida. Não há nada que ainda não se tenha dito sobre a vida. Podem perguntar a todos, e todos dirão: viver é o que de mais maravilhoso pode nos acontecer. Nós da Rádio Capinzal, ZYJ 803. 1540 kHz, de Capinzal, Santa Catarina, estamos iniciando mais um dia de atividades, por amor à vida. Cooperativa Regional dos Produtores de Aves e Suínos, Cooperaviso, anuncia. A seguir, mais um programa com padrão de qualidade 1540. A partir de agora, na Rádio Capinzal, o primeiro programa da manhã. Começando o seu dia com alto astral em tudo de bom que o rádio pode oferecer. Estamos iniciando Bom Dia Trabalhador. Música, entretenimento, prestação de serviço, hora certa e muito mais. Bom Dia Trabalhador. Apresentação, Márcio Pedro. Fique com a gente e dê bom dia ao novo dia que está começando. Graças a Deus. Pedro Márcio, tô na hora de eu tomar meu chimarrão, homem. Que horas são? 5 horas. Olha aí, gente, relógio marcando pontualmente 5 horas 22 graus. A temperatura hoje é terça-feira, hoje é dia 4 de janeiro de 2022. Nós estamos chegando mais uma vez de bem, bota de bem com a vida. Vamos agradecer a Deus, em primeiro lugar, ao teu, meu, nosso, bateu bem, todo poderoso. Ao Criador do Universo, ao vivente da derriba, aquele que está dando mais essa oportunidade, a nós encontrarmos juntinho. Na rádio que a gente gosta, mas é aquilo que a gente gosta e precisa, para você que também gosta da gente. Obrigado, meu Deus. Obrigado, minha mãe, Nossa Senhora de Aparecida. E mais uma vez, a serviço desse povo mais humilde e mais sofrido, eu agradeço você que gentilmente está com o rádio ligado. Um abraço, bom dia. Um bom dia, bom dia, trabalhador. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, né? Bom dia, pessoal da manhã, bom dia, irmão e irmã, bom dia, você que não faz guerra, você que tá por aí, né? Sempre de bem com a vida. Manhã de terça-feira, temperatura, então, 22 graus, mais uma manhã quente, sem dúvida nenhuma. E vamos lá, perdendo devagarito pela vida, e você que tá por aí passando com problemas de saúde, problemas financeiros, problemas amorosos, brigas de desavença, coisa que de repente eu acho que não dá certo na vida, tudo se acerta, porque acima de tudo, nós temos Deus, nosso Pai, nosso poderoso, abençoa, Senhor, as famílias, amém, abençoa, meu Deus, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém, Vamos lá, obrigado a você que já tá na Rádio Capinzal, feita pra você no FM, também no 102.3. A nossa rádio que leva música, leva alegria, leva informação a você, amigo ouvinte. Abençoa o Senhor onde quer que esteja com a gente, abençoando todos nós. Vamos lá juntos! E nos abençoa a mãe querida Nossa Senhora de Aparecida. Vamos acordando, meu amigo, como dizer, alô, Mateus Elias, alô, Comátio. Vamos caindo da, do berço, meu amigo, o Almir Mas já tá aí preparado para mais um dia. E você, meu amigo Beto, também bom dia. Mande um sinal de fumaça no 988-1564-35. E Pai nosso que estás no céu, santificado, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. E não deixeis cair em tentação, ele vai de todo esse mal, essa pandemia, essa briga, essa desunião, essa desavença, porque eu ainda creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que é, foi e é o único Criador do Universo. O azul do céu, guardai-nos sempre no amor de Deus. Olá, né? Guardai-nos sempre o amor de Deus, igual às 3 minutos. Bom dia, bom dia. O compadre Zé já deu sinal de comércio e da Galdina, em nome de Sucre, de Super Avenida, Ouro Luz e da Ouro, Loja Miola e Rovine, Metalúrgica, Frigo, SG, Terreplanagem, Postos, Amigão, Cunerádia, Ouro, Crediza, Borracharia, Cidade Alta, Frigo, Rio, Farmácia, Nossa Farma, todo mundo da Psicóloga, doutor Ivani Almeida, olha a Pecuária, Terra Fértil, a Fábrica de Embutidos, Cooper Nostra, a Erva Mate do teu, do meu, do nosso chimarrão, Erva Mate na Maria, né, tio Ito? E a Central de Frutas e Verdura no Parisoto, com o Mirinho Arthur Amarilha. Pessoal já está lá cedinho preparando todas as bancas, deixando recheada de produtos para quê? Para deixar seu dia muito melhor, você comprando na Central de Frutas e Verdura no Parisoto. Bom dia, bom dia. Vamos acordando para a vida, minha gente. Alô, compadizinho. Alô, gurizada que tá com o rádio no 12. Nosso amigo Comate já confirmando também, né? 5 e 5, 22 graus, barra de tempo, 3 dias, já tendo o tio Vanderlei. Tava acordando uma vida, vem comigo no 988-1564-35. Ligue! 3555-1333. Vamos lá, né? Acertando o teu medo da Capinzal, 5 horas 30 minutos. Ô, Daíro José, cadê você, meu Deus do céu? Vamos lá, hoje é terça-feira, dia 4 de janeiro de 2022. 22 graus é a temperatura. Bom dia, vem comigo no 988-1564-35. Cadê você, né? Em breve, muitas novidades aqui na Capinzal. Uma programação ainda mais especial, com muita música, alto astral, energia positiva e as maiores promoções do rádio regional. A nova frequência do FM que vai te surpreender. A Rádio Capinzal já está operando em caráter experimental na FM 102.3. E aguarde, estamos preparando uma nova programação para 2022. Muita música, alegria, descontração, prêmios e informação. Sintonize 102.3, uma rádio feita para você. Capinzal. Capinzal AM. Capinzal AM. Reencontro com os amigos. Apresentação, Barro Preto.